quilos! É a barriga do Marlon Brando? Não, é a barriga do Lee Majors, que fazia o Ciborgue. Não, é a barriga da Mariah Carey. Não, pera lá, isso forçou. Tudo bem que ela tá gorda, mas não chega tanto. Em caso de flacidez abdominal, pneuzinho na cintura ou estrias imperdoáveis na barriga, chame o homem cueca. Esse lugar é um pesadelo periférico. Aí, mulher calcinha, mexe essa bunda gorda e vai fazer um rango pra nós que eu tô com fome, falou? Dá licença, mano. Tá pensando que eu sou sua empregada? Aí, mano, não, mina. Depois o menino Frada vem me tirando de mana, é problema pra educação do cara, tá ligado? Tem que ter noção de hierarquia, traz nós e pai. É o seguinte, tá ligado? Aqui em casa eu quero o respeito das pessoas mais consideradas, morou? Toma aí, homem cueca. Que é isso aqui, mina? Salada? É, mano, você tá mó gordo, falou? Agora aqui em casa só tem salada que eu não casei com baleia, morou? E aí, mano, tá de regime? Aí, mano, não, que eu já falei que eu sou seu pai, morou? Pois não, pai, tá de regime? É, coisa da sua mãe. É, pai, ela tá certa, você tá mó gordo, ó. Ah, é? Então pode deixar comigo, de hoje em diante eu sou o homem cueca regime. É isso aí, regime. Porra, homem cueca, emagreceu, hein? É, eu fiz regime, tá ligado? Sério? Qual é a vantagem de ser magro? É, sei lá, mano. Tipo que as paradas que rola é que você para de comer comida e passa a comer mulher, tá ligado? Sério? É nóis. Em caso de gula, fome ou uma simples vontadezinha de comer alguma coisa, chame o homem cueca.